Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Kaiten Wahreva! Amigos, podcast Areva novamente, estamos aí, aqui é o Freud, o velhinho, o mitológico do Areva. Estamos aqui hoje com o Zenon, o nariz mitológico. Quero saber se tem algum deus mitológico narigudo. Temos aqui o senhor Duende Amarelo, o guitarrista mitológico do Areva. Liberte o Kraken. Senhor Rafael Rodrigues, o caçador de mitos do Areva. É nóis. O Vinícius Vizentini, também conhecido como Vini, o tiozinho simpático mitológico do Areva. Mítico. E temos aqui o ser supremo maior da mitologia arevística, senhor Alex Matos. Senhores? Mas então, de tanto o pessoal pedir, né, tem que fazer de mitologia, podcast de mitologia, não sei o que lá. Aí a gente prometeu, né, como sempre a gente promete qualquer coisa, né, não quer dizer que a gente vai cumprir. Mas hoje, milagrosamente, estamos aqui reunidos para fazer um podcast sobre mitologia, senhores. Olha só, que coisa incrível. É, só antes de qualquer coisa, a gente está fazendo um podcast sobre mitologia. A gente não vai especificar nenhuma, a gente não vai entrar em questões detalhadas de nenhuma mitologia específica, né? É, não sei, né? Não, dependendo de onde for essa bagunça, não sabemos. Vamos esperar que sim. Olha, se a gente for seguir a pauta, a gente não vai entrar em nenhuma específica, assim. Não aprofundamos. Eu sei, é, sempre assim. É. Não vamos, mas acaba indo. Mas deixa eu falar. Nós vamos dar umas pinceladas. Opa, cuidado aí. As pinceladas míticas. Então, senhor Supremo aí, o God of War do Areva, diga aí pra gente o conceito de mitos. O conceito de mito a gente vai explicar durante o podcast, certo? Não tem graça. A gente vai explicar agora, assim, um comecinho sobre mitologia. Quando você pega qualquer tipo de mitologia, você vê que ela sempre procura ter um início, né? Sempre procura ter um início. É uma mitologia mais assim, por exemplo, Deus criou o mundo em 7 dias, tal, aquela coisa toda, ele achou que o negócio era bom e pronto, acabou. Nos nórdicos foi a mesma coisa, então todo mundo tem um início, tá? É, quando a gente estuda um pouco sobre mitologia, a gente descobre o quê? Que no início, assim, dos povos primitivos, eles procuravam explicar as coisas que eles não conseguiam explicar com o quê? Com uma historinha, com a mitologia, ou seja, com uma coisa mais mística, os deuses. Então os deuses desses povos primitivos eram o quê? Os deuses mais primordiais, que era o deus da escuridão, para explicar a escuridão, o deus sol, para explicar o dia, o deus do fogo, para explicar um monte de coisa, o deus do mar, sacou? Então eram os deuses primordiais. E aí, a partir dos deuses primordiais, que eles explicavam, que eles conseguiam saber o que era o fogo. Ó, o fogo é um troço que a gente esfrega umas pedrinhas aqui, então sai fogo. Ah, então não é um deus, fogo é fogo, beleza. Então eles já começam a inventar os deuses mais do cotidiano. Deus, Odin, para explicar a vida do cotidiano, tal, aquela coisa toda. Se você pegar aquela lenda lá da Afrodite, que ela nasceu do saco do Cronos, se eu não me engano, tá? Que é lançado no mar, aí nasce Afrodite lá, bonitona e tal. Então eles estão explicando, tentando explicar a reprodução humana, tentando explicar aquele lance de como nasce e tal. Então, a mitologia tem muito conceito, tá? Não vou explicar agora, a gente explica durante o podcast. Mas um dos conceitos básicos da mitologia é o quê? É um tentar explicar um fenômeno que você não consegue explicar racionalmente. Então, a mitologia ela vai evoluindo conforme a humanidade, o contexto da humanidade. Mas vem cá, vamos lá. Em primeiro lugar, as primeiras civilizações lá, mais primitivas, elas criaram os seus próprios mitos, né? Muitas vezes o Deus Sol, o Deus Lua, bababá, bababá. A mitologia é uma tentativa de, sei lá, racionalizar em algum nível inicial, pelo menos, o sentido desses mitos ou uma história para eles, é isso? Tá, eu vou pegar esse gancho do Freud pra explicar rápido 3 coisinhas pra quem talvez não conheça tanto sobre essa questão de mitologia. Existe uma diferença entre mitologia e mito. O Alex falou sobre isso, mas tipo assim, ele deu uma englobada muito abrangente, então só quero resumir assim. Mito é narrativa. Mito é uma história contada pra explicar alguma coisa. Não significa necessariamente que envolva deuses. Alguns mitos de criação, principalmente mitos de criações mais primordiais, assim, não envolviam deuses. Isso foi uma coisa que foi se elaborado com o tempo. E mitologia é um conjunto de mitos, que geralmente uma cultura específica acaba... É o conjunto de mitos de uma cultura específica. Por isso que a gente especifica como a mitologia grega, mitologia egípcia, né? É, exatamente. Então, por exemplo, a história da criação do mundo é um mito. A história de um deus grego é um mito. A história, por exemplo, uma história contada por algum poeta grego que envolve deuses, não necessariamente é um mito. Ela pode ter, na verdade, vários mitos. Por exemplo, o Shazam ser pegador de modelos é um mito. Isso aí é uma história que não envolve um deus, na verdade. É isso. Para tentar explicar essa mitologia e tal, os filósofos eles propuseram algumas teorias, né, para comprovar a origem desses acontecimentos e tal, e de seres mitológicos. Então tem quatro teorias, né, que seria a teoria da escritura, né, que afirma que as lendas assim, mitológicas são derivadas de histórias da escritura sagrada, né, tipo a Bíblia, com alguns retoques assim, e algumas alterações, né, para dar aquele charme na coisa. Por exemplo, eles fazem uma contrapartida assim, o Arion seria o Jonas, que ficou dentro da baleia lá, o Hércules era o Sansão, então tem essa, até o Joseph Campbell fala que, né, que tem dentro da mitologia, na saga do herói, eles se repete algumas histórias, né? Então essa teoria assim, da escritura ela não é muito aceita e tal. Tem a teoria histórica, que afirma que os personagens assim, dessas lendas mitológicas eram pessoas normais que sofreram exageros, né, embelezamentos com o passar do tempo. Tem a teoria alegórica, que afirma que essas lendas mitológicas são apenas lendas com uma verdade religiosa, moral ou filosófica. Essas, por exemplo, assim, são criadas para transmitir alguma mensagem. Então, por exemplo, Saturno devorava seus filhos, isso significa que o tempo destrói tudo que um dia foi criado. E aí tem a teoria física também, que afirma que o ar, né, que os elementos, o fogo, a água, são considerados elementos religiosos, e aí que mereciam uma devoção, sendo os principais divindades assim, personificadas assim, que governavam os objetos da natureza e tal. E segundo os gregos, a natureza permanece assim, repleta de seres invisíveis e ficam sob constante vigilância, né? Então, pegando o que o Freud falou antes, pegando o que o Vini falou agora, tá? Só para fazer algumas distinções. Na verdade, assim, nas civilizações mais antigas, antes de existir o conceito de ética, por exemplo, de moralidade, tá? Todas as questões morais eram discutidas através de mitos. Então, tipo, os mitos eles serviam justamente como uma discussão ética. Por exemplo, eu não lembro do mito, acho que é do Cronos que é preso e tem a barriga comida por um Prometeu, né? Que Prometeu. Roubou o fogo dos deuses e como pena ele tem eternamente a barriga comida por um abutre e tal. Então, tipo, essa na verdade é uma história, o que se chama em inglês, eu acho que não tem um termo em português, é chamado Cautionary Tale, né? Que tipo assim, é o conto pra, de aviso, assim, né? Então é pra dizer pras pessoas não roubarem. Então, antes de existir essa coisa mais sistematizada sobre ética, os mitos tinham essa função. Mas o bem rapidinho, só falando sobre o que o Freud comentou antes, sobre a questão de racionalizar o fenômeno da natureza e coisa assim, é importante a gente também fazer uma distinção que o mito, ele não significa algo primitivo. As pessoas têm opinião de senso comum de pensar que não é algo inteligente. O mito é uma coisa de civilizações primitivas que não eram inteligentes e coisa assim. Só que assim, quem conhece um pouco mais de mito e de mitologia sabe que existem mitologias e histórias, principalmente de mitos de criação, que são super complexos assim, e super, super criativos. Ah, então, não se trata de uma visão primitiva da realidade, se trata sim de uma visão mais simbólica, mais alegórica. Ah, então, eu só queria deixar bem claro isso aí. Uma coisa que está muito associada ao mito é também o rito, né? De todas as mitologias envolvem os rituais, que era uma forma dos humanos se sentirem mais próximos desses deuses, seja em forma de cerimônias, de danças, orações ou sacrifícios, né? Então, os rituais eles sempre são envolvidos bastante com a mitologia também. Então, eu não sei porra de mitologia. Uma coisa, só pra esclarecer, quando eu falei lá dos primitivos, eu tava tentando pegar a origem lá, de como começou isso, né? É claro que tem mitos de todas as épocas e de várias complexidades, né, maiores possíveis. As mitologias, elas funcionam como se fosse um software de computador, né? Então você tem um software pra, que é de editor de texto, tem o Windows 7, o Windows XP, o Windows... Então, você vê, na época que a gente tinha o 386, a gente tinha o Windows, né? O Windows que servia pra aquele Windows, pra aquele computador da época. O Windows XP, ele serviu para os computadores Pentium, o cacete A4. Agora nós temos o quê? Os computadores mais avançados, com informação melhor. Explicando melhor sobre isso que eu estou falando aqui, é o seguinte. Você quer dizer, então, que as mitologias, elas nunca deixaram de existir, elas só vão se atualizando, é isso? Isso, isso que eu tô tentando. Ah, tá. Então a gente tem a mitologia 2.0, mitologia 0. Por aí. Ah, saquei. Então, mas uma dúvida que eu tenho, assim, que você, talvez você possa me sanar a dúvida aí, Alex. A mitologia, ela é proeminente de religiões, ou a maior parte delas, ela tá atada a alguma religião, né? Sim, Vini. A coisa delicada pra gente falar nesse podcast aqui é religião, por isso que eu tô me enrolando pra caramba. Mas tá ligado, tem uma ligação, né? Não falar de religião, entendeu? Mas não vai ter jeito, então vocês me desculpem quem é religioso, foi mal a fé, mas a gente vai ter que falar sobre mas isso. Mas já falou tanta merda sobre religião. Não, a gente falou sobre os religiosos em si, na maioria das vezes. Respondendo a sua pergunta, então ela é atrelada à religião, sim, e também é atrelada ao, como o Rafael falou, a lições de vida. Por exemplo, você pega a Bíblia é um guia de comportamento, conduta, é um guia, né? De como você deve viver, como você deve viver bem consigo mesmo, entendeu? Uhum. Por exemplo, você pega o Velho Testamento, as regras são claras ali, né? É Deus vingativo, Deus vai te ferrar, entendeu? Uhum. Deus, se você não andar na linha, se você não fizer o que ele botou pra você fazer, você vai levar raio na testa e vai mandar dilúvio, você tá ferrado, certo? É porque naquela época precisaria mais de controle, né? Isso. Aí se você pega o Novo Testamento, no Novo Testamento tem aquele lance assim, é Jesus, que é o contexto ali? É Jesus Cristo, entendeu? Que é a figura mais carismática, que é o herói, entendeu? Rompendo com os preceitos antigos, entendeu? Popularizando a religião, certo? Ele passa pelaquela aprovação dele, as apresentações de Cristo e tal, forma os seus discípulos, e aí já muda aquela discussão do Antigo Testamento. Agora Deus é amor, entendeu? Uhum. Aí ele começa a mostrar como é uma conduta para a pessoa atingir aos céus, ou seja, o desenvolvimento espiritual dele, entendeu? Uhum. Buda também passou por esse lance espiritual, mostrando a jornada dele para poder fazer aquele desenvolvimento interno. Então, a mitologia e o mito servem para uma lição, para um desenvolvimento humano. Também. Eu tô perguntando isso, na verdade, porque assim, o cristianismo, ele acabou suplantando a religião que tinha na época dos gregos, por exemplo, né? De acreditar em vários deuses e tal. Então, aí que a gente fala, né, que agora se tornou uma mitologia, mas naquela época não era mitologia para eles, né? Era a religião mesmo deles, eles acreditavam naquilo. Tinha as histórias, tinha os mitos, né? Que nem o Rafael lembrou, né? Que tem essa diferença de mitologia com mito, mas eles acreditavam naquelas histórias, né? Então, acreditavam. Eles levavam também ao pé da letra, né? No budismo diz o seguinte, que você tem aquele desenvolvimento pleno, você atinge aquele desenvolvimento, a iluminação, quando você entende o que está por trás das palavras, e não só a palavra que ele está dizendo. Então, se você pega o cristianismo, aí pega algum mito, o mito de... vamos pôr assim, aquele mito de Jesus mesmo, entendeu? Ele está mostrando o desenvolvimento humano, quando o Buda, aquela coisa toda, certo? Então, eles realmente acreditavam nos mitos, claro, não tem outra explicação lógica para aquilo, não tem outra explicação emocional, não tem outra explicação. Então é aquilo, Deus criou o mundo, Deus criou o mundo daquele jeito, o mundo surgiu da escuridão, entendeu? Uhum. Mas se você pegar o contexto daquele mito, é o imaginário tentando trazer para tona como seria, assim, uma coisa lógica, entendeu? Como seria o negócio de verdade? E a gente vai abandonando essas perguntas antigas quando a gente obtém as respostas. Nós descobrimos hoje que o mundo não foi formado do jeito que foi formado da mitologia nórdica, por exemplo, né? Que é uma levada. Então, e aí a gente suplantou isso. Então, o cristianismo, ele não suplantou, como você falou, ele não acabou com as religiões antigas. Ele simplesmente teve um marketing melhor. Ele teve uma espécie de sincretismo religioso e foi adaptando as crentes ao longo do desenvolvimento do próprio cristianismo. É, e ele se mesclou, na verdade, né? Porque, por exemplo, assim, que nem o Alex falou sobre a questão da Bíblia e tal, a gente tem que lembrar que tem muitas coisas da Bíblia que são registros históricos. Por exemplo, a história dos hebreus não pode ser considerada como mito, porque são realmente fatos históricos. Embora possa ter uma ou outra alegoria ali, ela na verdade está contando algo que aconteceu com um povo que realmente existiu. Então não se trata de uma história alegórica ou simbólica e tal. Mas se a gente pegar, por exemplo, toda essa questão de anjos, hierarquia de anjos, e céu, e inferno, essas questões assim, que vieram depois da Bíblia, aí sim, aí nós entramos mais no ramo do mito e da mitologia, e aí entra o que o Alex falou, que isso na verdade não vem do cristianismo, isso vem na verdade dos padres filósofos da Idade Média que precisaram mesclar o que a filosofia grega já tinha, vamos dizer assim, trabalhado, principalmente Aristóteles e Platão, para que ficasse mais fácil para que o povo grego assimilasse, exatamente. Então, na verdade, foi meio que... Então, tudo que se conhece assim, ó, sobre, por exemplo, existir um mundo espiritual, eu digo em termos de cristianismo, tá? Existir um mundo espiritual além do nosso, com Deus sendo o principal, existia uma hierarquia de anjos e tal, anjos cadentes, essas coisas assim, isso tudo é parte do Platão, que tinha a teoria do mundo das ideias, que nosso mundo, na verdade, era uma cópia de um mundo chamado mundo ideal, que era de onde vinha as nossas ideias e tal. Então, isso é o que a gente pode considerar daí de mito e de mitologia dentro do cristianismo. Uhum. Mítico! Uma coisa que eu acho bem, bem interessante assim é que a mitologia de determinados povos, ela envolve muito a respeito da cultura daquele país, né? Você ou daquela região. Por exemplo, o Alex falou da mitologia nórdica, que o planeta, que a Terra surgiu de uma nevasca, não sei o quê. Pô, é porque isso era o dia a dia dos caras, né? Ele era tipo o Game of Thrones ali, era um inverno eterno, então os caras só viam neve. Eles iam basear a história deles naquilo que eles viviam, né? Exatamente. Já a mitologia grega era o culto ao corpo. Então os caras, os deuses eram os bonitões, eram os fodões, eram os caras pegavam quem eles quisessem, eram um bacanal. E, cara, era a condição dos humanos na mitologia grega, né? A única coisa que eles fizeram foram pegar essa tendência humana mesmo e colocar em personagens endeusados, né? Eram humanos, os deuses eram humanos com poderes, praticamente. Porque eles eram ambiciosos, violentos, adúlteros, tudo que a humanidade é, eles eram. Emendando o que você acabou de falar, Isa, é interessante também você ver o além, né? Quando você vê o além por esse contexto que você falou, que eles viviam, né, os nórdicos, por exemplo. Como é que era o além dos nórdicos? Era uma eterna batalha. Você morreu como um guerreiro, você vai lá pra seja lá onde for, Valhalla, sei lá que desgraça que é, e você vai lutar o resto da sua vida. Você pega os discípulos de Maomé, né? Quando você morre, você vai o quê? No céuzinho lá, tal, o que é o paraíso pra você? Então vai no contexto dele, no cristianismo. Seria um lugar chato, né? É um lugar espiritualmente desenvolvido e lá você vai viver feliz para sempre, entendeu? Então, a maioria dessas religiões, elas pregam o quê? Elas pregam o pós-vida e não a vida atual. O chato é a tua visão, né, pô? Se o cara vai viver feliz para sempre, não vai viver num lugar chato. Cara, eu tenho uma teoria sobre esse lance do porquê que os caras amarram bombas no corpo deles e explodem junto com as outras pessoas. Porque, assim, você chega pra um cara lá, pro Mohammed da vida, e fala assim... E, porra, o cara mora num país que ele não bebe cerveja, ele não joga futebol, não tem um churrasquinho, as mulheres andam de burca. Aí ele é criado desde pequenininho falando assim, ó, quando você morrer, se fizer o que Maomé quer, você vai pra um paraíso e tem 1000 virgens à sua disposição, você vai ser feliz e não sei o quê. Porra, você só precisa se explodir, porque Maomé quer isso, cara. Porra, vambora, velho. Não, você falou brincando, mas tem até uma pontinha séria aí, viu? Você manja esse lance de dos antepassados aí que fala que vai matar um dragão? Aqueles cavaleiros medievais, dá fodões, veste aquela armadura prateada, vai até onde o dragão está, mete uma espadada no dragão, salva a princesa e vive feliz para sempre a princesa? Sim. Cara, isso aí é uma metáfora, velho. Porque você cresce naquela doutrina que tem um dragão pra você matar, sacou? Uhum. Então, nessas religiões, assim, mais, digamos assim, punk, tá? Porque não é só os muçulmanos que se explodem, tá muito bem disso. Tem um monte de gente aí que fala de religião, faz um monte de coisa diferente. Então, o lance deles é o quê? Eles acham que o matar o dragão deles é se sacrificar. Eles crescem naquela cabeça de que aquilo é o correto. Nenhuma religião, por exemplo, é errada. Toda religião é correta, entendeu? É correta no contexto deles. Deixa eu só comentar uma coisa rapidinho, que vocês estavam falando dos vikings lá. Eu lembrei de uma animação, não sei se vocês assistiram já, depois eu mando o link pra vocês. Chama A Saga de Bjorn. É um viking velho, assim, que ele já tá cansado já de tantas, né, batalhas lá que ele vai e tal, e ele quer morrer justamente pra ir pra Valhalla lá, pra só comer, lutar e beber e meter essas coisas, né? E aí ele vai enfrentar vários... enfrenta gigantes, outros vikings tal, e ninguém consegue derrotar ele, né? Ele não consegue morrer de jeito nenhum. E aí ele tá passando, assim, perto de um convento, e aí aparece, tipo, eu não lembro se era dragão, cara, ou se era um gigante, sei lá, não vou lembrar agora. Eu sei que ele vai lutar com um dragão e tal, mostra eles lutando e tal, não sei o que lá, e ele acaba morrendo. E aí é engraçado, velho, porque ele tá subindo uma escadaria, assim, e ele tá entrando perto dos portões de Valhalla, né? Então ele já começa a pensar, porra, vou comer pra caramba, vou beber pra caramba, e aí começa a aparecer um monte de armas na mão dele, um monte de espada, um monte de escudo, assim, tal, e ele vai ficando todo empolgado, feliz, assim, tal. E aí, enquanto isso, aqui na Terra, nesse convento tinha algumas freirinhas, tal, e elas ficam com pena do viking, e vão lá, enterram ele, e colocam uma cruz no túmulo dele. Na hora que ele tá chegando na porta, que ele tá vendo aquele puta banquete, assim, aquele mundo, aquela mulherada, aqueles caras tudo brigando, assim, a porta se transforma na porta do céu, assim, São Pedro vem e recebe ele, velho. E aí ele fica desesperado, fala, puta que pariu, tudo que eu passei, né, cara, pra... Merda, hein? Pra isso. Você me lembrou dos judeus no holocausto, lá no filme do Nosso Lar. Que eles chegam lá no céu e o cara faz uma piadinha do tipo, não era o céu que vocês esperavam, mas a gente vai tratar vocês bem. Ah, é pra puta que pariu, imagina tu sendo um judeu e passou a vida inteira acreditando numa coisa e tu tem que ainda ouvir uma piadinha. Aí é ofender a religião dos outros, né, cara? Todo mundo tem o céu que merece, né, pô? Total, né, cara? Total. É, a mitologia egípcia também era baseada, né, bastante em... Tanto a mitologia, a religião, enfim, na morte, né? Mas era um culto, né? Eles cultuavam a morte, mas não que eles não acreditavam na vida, mas para aprender com aquilo, né? O que viria depois, o que podia fazer com que eles se tornassem melhor, né? Você falou aí, Vini, da mitologia egípcia, e é engraçado que eles personificam os deuses de acordo com as mitologias, de acordo com as crenças deles, né? Porque os egípcios cultuavam muito os animais. O chacal, gatos e os deuses deles são essa mistura, né, de humanos com animais. Que nem eu já falei antes da mitologia grega, por exemplo, eles cultuavam muito o corpo, né? Então os deuses eram todos bombados, as mulheres eram todas gostosonas e tal. Então tem essa característica aí de essa humanização, né, desses deuses. Uhum. E que é um negócio curioso sobre a mitologia egípcia, eles tinham consciência que os deuses deles eram regionais, ou seja, só ficava ali no Nilo. Tanto que é o seguinte, o maior medo de um soldado do Egito era sair das terras e morrer fora das terras do Egito. Por quê? Ele sabia que ele não ia pro paraíso dele, porque ele estava fora, os deuses não têm poder além das fronteiras do Egito. Os deuses eram geográficos, né? Isso, era regional, mas isso é sério mesmo, cara. Os caras morriam de medo de morrer lá fora, porque sabia que não ia alcançar o paraíso. Então isso também explica por que o Egito, ele não dominava muito, entendeu? Ele ficava só naquele meinho ali, o povo egípcio ficou uma civilização fodona na época, mas ficava só naquele meinho. Quando ele subia naquela tripinha pra riba lá pra fazer guerra com os filhos, entendeu? A galerinha ali do meio da Babilônia ali, os caras cagavam de medo, tá? E é curioso ver esse negócio, os caras tinham aquela certeza absoluta que os deuses só estavam no Nilo, porque o Nilo era a origem da vida pra eles, né? Uhum. É, isso é o interessante do que o Zé tava falando antes, né? Que as mitologias e os mitos, eles são totalmente ligados a cultura daquele lugar, né? Então, no caso dos egípcios, o Nilo era tudo, né? Era vida, enfim. Mítico! Só uma curiosidade minha, a gente costuma separar muito, né, entre a mitologia nórdica, a mitologia, sei lá, romana, a grega, a mitologia grega e egípcia. Eu sei que a egípcia não, mas no caso da mitologia nórdica, a mitologia grega, elas surgiram na mesma época de tempo, assim? Então, Zé, não dá pra saber. Ó, as teorias que eu tenho é o seguinte, que eu já li umas coisinhas aí, é o seguinte. A nórdica, ela tem um pezinho na mitologia celta, entendeu? E vice-versa. Certo? Agora não tem como classificar um período de tempo, porque isso é pré-história, tá? O campo da pré-história já vai arqueólogo, mexer com pratinho, ver a escavação, osquinha, essas coisas assim. Então não dá pra saber, porque não tem nada escrito. Mas, cara, eu acho que eles conflitam numa certa época. Agora saber quem que é a mais antiga, quem não é, eu não posso responder. Eu sei que a egípcia é mais antiga, a babilônica é mais antiga também. Não quem é a mais antiga, mas se essas mitologias ou se essas crenças chegaram a se encontrar, entendeu? Ah, não, sim. Tem até uma teoria de um... Desculpa, eu não vou lembrar o nome do cara, que é muito difícil de falar. Mas ele dizia o seguinte, que os deuses nórdicos... Você sabe que a lenda dos deuses nórdicos, aquele lance que eles dominaram, os deuses já estavam naquele local, tá? Se aliaram depois, acho que é os Vanir, se aliaram com os caras e beleza. Ou seja, eles vieram de fora. Alguns, esse cara aí, ele fala que esses deuses vieram lá de Troia, entendeu? Quando teve a guerra de Troia, eles raparam da biqueira e correram pro norte, entendeu? É uma teoria bem estranha. É, porque eram pra ser humanos, né? Não deuses, então. Mas, ó, os deuses... Chegou uma época, assim, que os deuses gregos e os deuses nórdicos conviveram, sim, tá? Então era essa dúvida, se tinha esse conflito, tipo, ah, eu sirvo a Odin, eu sirvo a Zeus e... Positivo, sim. Não, e até porque, por exemplo, se for pegar a mitologia egípcia, ela antes dela ser uma mitologia consolidada, né, tipo, lá no primeiro império, onde o Egito não era unificado, era cada pedacinho do Egito tinha sua própria mitologia lá. Então era... Depois é que tudo... Por exemplo, o Ra, que é o deus sol, ele na verdade é o Amon-Ra, que é a mistura de uns 3 ou 4 deuses de pontos diferentes do Egito. Que depois que o Egito foi unificado, a mitologia também foi unificada. Então, na real, assim... Dentro do próprio Egito teve isso. Teve isso de, tipo assim, mitologias diferentes que acabaram se encontrando. Isso daí é uma coisa comum, né? A mitologia, conforme ela tem a necessidade de se expandir, ela vai incorporando elementos de outras, né? Pra poder aumentar o seu espectro e seu alcance, né? Eles vão se adaptando também de acordo com a mentalidade das pessoas, porque na época de Babilônia, por exemplo, eles acreditavam nos deuses Marduk, Beelzebu e tal, que exigia sacrifício de crianças, cara, e que os pais eles colocavam as crianças pra literalmente queimar. Com o tempo isso foi mudando, tipo, o cara foi começando a pensar, porra, mas eu não quero matar o meu filho pra agradar um deus. E eles foram mudando todas essas mitologias. Não, o cara chegou assim, vem cá, mas não tem um outro jeitinho, vem cá. Deixa eu matar um carneiro no lugar. não matar meu filho pra ver o que acontece. Aí veio uma colheita boa, o cara, opa, não precisa tanto, cara. Mata uma vaca e dá na mesma. Mas esse lance de sacrifício também é uma coisa bacana, né, cara? Bacana quando não é com você. Não, porque o sacrifício não envolve só matar pessoas. Né? Quando eu falo sacrifício, eu tô falando sacrifício, uma provação pro crente da época, entendeu? Por exemplo, tem gente aqui em Campinas, por exemplo, que eu conheço, que sai a pé daqui de Campinas e vai pra Paris do norte, ele tá fazendo um sacrifício, é uma provação que ele tá passando por causa da fé dele, entendeu? É um ritual. Na mitologia também teve esses sacrifícios, tá? Não sacrifícios só humanos. É um ritual, né? Que na verdade, tipo assim, a mitologia, quando ela entra no âmbito da religião, ela entra nessa questão dos rituais, né? Que a gente tem a mania de ver a palavra ritual como uma coisa hermética, ou sobrenatural, coisa assim, mas na verdade ritual nada mais é do que uma coisa que tu faz sempre, né? Do que uma rotina. Falando em ritual, pessoal, pensa lá que é um ritual satânico logo. Pensa que já tem. É, exatamente. E, na verdade é uma rotina, né? É alguma coisa que tu faz, uma rotina que tu faz acreditando que aquilo tem um significado especial. Um significado que nem você acordar, acender uma vela, rezar. Isso é um ritual, né? Exatamente. E não tem nada de errado com isso. Sim. Sim, é, exatamente, mas é, entrando naquilo que tu comentou, né? Então, tipo, essa questão do sacrifício é um ritual, né? Mas o sacrifício não significa ser um sacrifício de que envolva a morte, né? Ele pode ser um sacrifício como, que nem aqui no, na nossa cidade, tem o dia de Nossa Senhora de Caravaggio, entendeu? O pessoal anda daqui da cidade até a igreja de Caravaggio, que é na cidade de Farroupilha. Eu nunca fiz isso, mas todo mundo faz. Então, são tipos de rituais que tem a ver com sacrifício, vamos dizer assim, né? Ou subir uma escadaria de joelhos, ou um monte de outras coisas que o pessoal... Se autoflagelar, mas aí já entra um sacrifício mais físico, né? A gente tá tentando desmistificar isso. Mítico! Os deuses, assim, gregos, eu acho fantástico, cara, porque eles são muito humanizados, né? Eles englobam todos aqueles pecados que os humanos faziam. Então eles refletem nos deuses o que eles faziam, né? Por exemplo, os deuses é um cara promíscuo pra caramba, né? O cara comia desde um pato até uma donzela lá do castelo. Ele foi o primeiro pansexual, né? Positivo. Só que é o seguinte, Deus também não fica muito atrás, não, tá? Mas não tô dizendo de Deus que era um promíscuo que nem os Zeus, não. Peraí, você referiu a Zeus duas vezes. Não, tá bom. O pai do Thor, vai. Anthony Hopkins. É. Não sei se vocês sabem, só uma curiosidade rápida aqui, sem querer quebrar clima, mas as cores do Odin é azul. A Marvel, quando pegou o Thor, né, que o Thor na mitologia é ruivo. Uhum. Eles pegaram, eles não tinham muito contexto na época quando criaram não, né? Quando eles fizeram o Thor pra Marvel, eles não tinham muito contexto, não tinha muito documento na época pra eles dar uma olhada. Porque os estudos do Sturluson saiu bem posterior à criação do personagem pela Marvel. Então, se fosse colocar o Thor realista da Marvel, por exemplo, seria ruivo e não usar azul, porque azul era a cor exclusiva do Odin, né? Inclusive, lá nos nórdicos lá, o Odin e o Loki eram os únicos inteligentes. Sem brincadeira. O Odin era inteligente por quê? Porque ele deu o olho. Uepa! E foi empalado, foi enforcado, empalado, cacete, quase pra ganhar sabedoria, tá? Pra ganhar sabedoria. Já o Loki não era filho dele. O Loki, eles eram irmãos, não eram? O Odin e o Loki na mitologia nórdica? Não. Ele era... É o que você conhece mesmo, entendeu? Eles eram meio irmãos, tipo, em vez do Thor e do Loki serem irmãos, ele não era... O Loki era irmão do Odin. Ó, quando a gente fala de mitologia, você tem que entender uma coisa. Não tinha nada escrito, certo? Não tinha nada escrito. Você me conta a sua versão, o Rafael conta a versão dele, o Thiago conta a versão dele, entendeu? Eu tô te contando a minha, cara. O Loki era irmão do Odin, mano. Tô te falando. Exatamente. Então não tinha como saber qual que é. Então se você pega um livro de mitologia pra ler, não esses apanhados que tá aí na folha, essas coisas assim. Se você pega um livro sério de mitologia, você vai ver que a mesma versão, que ele tem trocentas versões pro mesmo fato, pro mesmo história, né? Fato cacete, né? Uma mesma história. Não dá pra saber, cara, né? O Baldur morreu de três jeitos diferentes. A mitologia dos índios brasileiros é um exemplo, né? Tem o Jurupari, que seria um demônio, entre aspas, né? Uma divindade dos índios brasileiros. Que existem umas 5, 6 versões diferentes, né? Cada uma de uma tribo diferente. Para umas ele é o demônio dos sonhos, para outras ele é o demônio da sei lá do que. Então, para cada um ele é diferente. Ele é o mesmo nome, que Jurupai significa boca torta em tupi. Stallone Jurupai. E aí tem. O nome é o mesmo, mas são 5, 6 deuses diferentes, assim. Então é porque originalmente não tinha nada escrito. A mitologia grega, por exemplo, ela começou a ser escrita entre aspas, a partir do momento em que poetas como Homero e o Hesíodo começaram a contar as histórias deles para a população. E aí é que se começou a ser reunidos, no caso da Grécia, aí que se começou a ser reunidos os deuses e os mitos para se criar o que a gente conhece hoje como a mitologia grega. Hoje em dia ninguém mais acredita nesse tipo de mitologia, apesar de ser base de muito estudo e tal. Mas é engraçado como as pessoas de hoje em dia elas têm um interesse maior de acordo com a preferência deles. vou explicar, por exemplo, nem os próprios brasileiros, eles têm uma preferência por estudar a mitologia brasileira, né? Da mesma forma que poucos têm interesse em pesquisar e a fundo sobre a mitologia, sei lá, africana, por exemplo. Todo mundo se interessa mais na mitologia europeia, porque são os europeus, eles são melhores, eles são os fodões, é mais, tudo mais legal. Apesar de não ter mais um início de mitologia hoje em dia, recente, mas as pessoas costumam cultuar aquelas que eles têm a preferência, né? Mas eu acho que elas são muito mais bem contadas, eu acho que por isso a preferência por elas, cara. Não, na verdade, ô Vini, é mais ou menos, tá? Mas na verdade, a mitologia brasileira é o quê? Qual é a mitologia brasileira? Não tem. Tem a mitologia dos índios brasileiros, entendeu? É, a mitologia que a gente tem é o quê? O cristianismo. A gente foi sempre cristão. O Brasil, quando foi colonizado, virou cristão. E é cristão, entendeu? Então não tem como contar uma mitologia. Não teve uma coisa antiga aqui no Brasil. Aí os Estados Unidos não tem uma mitologia. Só tem a mitologia indígena, que é fantástica. É porque teve influência de fora, né? Mas esses outros países, não, essas outras regiões, como a Grécia, como os países nórdicos, não tiveram uma influência forte de fora. Não foi introduzido um novo contexto histórico dentro deles. É, na verdade, a gente não tem como saber com certeza disso, né? Mas assim, a gente pode colocar, por exemplo, a Umbanda como um exemplo de mitologia brasileira. Porque a Umbanda, ela é, apesar dela ser derivada, né, inspirada na mitologia africana, ela mistura a mitologia africana com a mitologia com os mitos cristãos, né, dos santos e tal, mas cria uma coisa que é totalmente brasileira, né? É que tal, existe, por exemplo, Ogum, Oxalá e coisa assim na mitologia africana, mas é uma coisa totalmente diferente dos que a gente conhece aqui. Então, ó, a gente não pode considerar então que as lendas urbanas que são contadas aqui no Brasil, né, próprias daqui, seriam a nossa mitologia? Isso daí não chega a ter uma coesão em termos de formar uma mitologia completa, né? Uhum. É, isso aí. É, eles não têm uma coerência entre eles, né? Pra caracterizar como mitologia. É, não existe uma crença em volta do ET de Varginha, por exemplo. Olha aqui, se bobear, existe. Bom, mas então, isso daí que você falou, da questão da predominância dos mitos europeus, né? São os mais estudados, divulgados e bababá. Bem também do fato da Europa ser considerada o berço da civilização, né, cara, ocidental. Então, e também eu acho que pelo fato dos Estados Unidos não ter uma mitologia forte, né, então eles ainda não usaram Hollywood pra acabar com todas as outras. Não, mas tem outra, cara, eu vou dar um exemplo no caso que eu que estudo filosofia. Cara, a gente, geralmente, a gente curte aquilo que vem pra gente. Ah, no momento, se a pessoa correr atrás e conhecer outras coisas, a pessoa pode se interessar. Mas, cara, o que vem pra gente em termos de mitologia? É a mitologia europeia, cara. Na filosofia é a mesma coisa. Poucas pessoas que estudam filosofia sabem que existe produção filosófica no mesmo período ali da Grécia, se preocupa, por exemplo, com a filosofia oriental, ou com a produção filosófica africana, ameríndia, entende? Então, é porque as pessoas não... Tu sabe o que tu recebe. Então, pra nós é mais fácil a gente gostar, por exemplo, de mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia nórdica, porque é o que vem pra nós mais fácil. Agora, se a pessoa corre atrás e conhece outras coisas, aí é que ela vai entender que existe coisas além disso e coisas tão interessantes quanto. Porque a opinião é um mito é achar que só existe o mito num termo mais atual, é o mito dizer que, por exemplo, a mitologia dos índios americanos ou dos índios brasileiros não é tão complexa ou não é tão interessante quanto a europeia. E a China, por exemplo, tem mais de 10 mil anos de mitologia, de história, inclusive. No curso de filosofia seu, você falou que é desse jeito. História é a mesma coisa. História a gente aprende no curso, a história europeia, a história dos ocidentais. Eu tive aula de história africana, mas foi uma exceção. Eu tive aula de cultura oriental, mas foi uma exceção da faculdade, uma opção que já até sumiu da grade de curso. Cara, a mitologia oriental é muito bizarra, né, velho? Tem uns negócios muito malucos, cara. Principalmente japonesa. Nada. Se você pegar o ocidental, também é igualmente doida, cara. Você pega o Édipo, por exemplo, o cara mata o próprio pai e come a própria mãe. É, mas ele come sem saber que era mãe, né? Então, não é, na história ele não sabia que era mãe. É, ele arranca os olhos, né? Ah, é verdade, é mesmo. Então, mas é que a gente está acostumado com as nossas histórias. Se você pegar a Branca... Agora, historinha de... Só pra você ter uma ideia de mentalidade ocidental. Branca de Neve, tá? Branca de Neve, pra gente é comum a história da Branca de Neve. Mas se você for analisar, a mulher, ela fica trancada com 7 anões dentro de uma cabana, cara. Entendeu? Não rola um, sabe? Uma coisa estranha isso. É, isso porque os contos da Disney, eles foram baseados em lendas que são totalmente adultas, né? Em contos adultos. Eles apenas infantilizaram a história, mas... É, que os contos de fadas eram as historinhas de alerta também que eu tava falando. Conto, por exemplo, da Bela Adormecida, você acha que o príncipe, ele só beijou? Ele tinha que só beijar ela? Não. Eles tinham que consumar, cara. E ela tava morta. Rolou uma necrofilia foda ali, literalmente. Então, você mesmo acabou de dar um exemplo que a nossa mitologia, as nossas histórias ocidentais é muito mais escrota que a... Ou escrota tanto quanto as orientais. É que tem o contexto, né, cara? É impossível a gente querer comparar os contos que se basearam nas histórias da Disney com os contos orientais, velho. Aquele negócio de tentáculos e monstros, não tem pra ninguém com aquilo lá. Não é só coisa de anime, não, porque na própria mitologia existiam deuses que se transformavam em entidades e alguns que se transformavam em seres do mar e com tentáculos, tipo um polvo gigante, e o cara era casado e continuava tendo relação com a mulher dele. Tudo bem, tudo bem. Loki não teve um filho boi. Né? Não teve o Fenrir, que era um lobo. É, e tem na mitologia grega. Pra... Na mitologia. Então, Deus ele virou um ganso, se eu não me engano, pra comer uma mulher, cara. Pelo que eu lembro da mitologia japonesa, os caras eles tentavam explicar o surgimento desses deuses. E como o mundo foi criado, né? Que você falou do lance de ter ligação com a natureza. E inclusive é a origem dos imperadores. Assim, digamos assim, tinha o Deus Sol, Deus Lua e tal, teve mais ou menos igual a lenda dos gregos, aí caem os filhos dos deuses na Terra, ou seja, esses filhos são sagrados tal, não sei o quê. E aí o imperador vem dos filhos do Deus que caiu na Terra, simples assim, eles complementam, que nem os egípcios, eles endeusam os seus imperadores, né, os seus governantes. Tanto que a mitologia, isso não só oriental, hein, a ocidental também, as mitologias ocidentais por muito tempo elas foram usadas, como por muito tempo até hoje elas são usadas muito bem, como instrumento de controle, tipo, pra dizer que a aristocracia tá lá porque é porque é a linhagem escolhida pra tá lá. Então, tipo, era uma forma realmente de explicar. A linhagem do imperador é divina, né? É, exatamente, era uma forma de explicar por que a aristocracia grega continuava, sempre era aristocracia grega, por que os escravos tinham que continuar sendo escravos, no caso da mitologia, das mitologias orientais, né, da egípcia, por que o faraó era o cara fodão, né? Então, tipo, tinha essa questão de controle, assim, pros pobres continuarem pobres e os... Entrando um pouco numa questão meio marxista, assim, mas os pobres continuarem pobres e os ricos continuarem ricos, se usava a mitologia como instrumento de controle mesmo, como instrumento para dizer que eles estavam lá por um motivo, porque os deuses queriam ir, porque eles eram filhos dos deuses, porque eles eram descendentes, porque eles eram semideuses e qualquer coisa do tipo. Positivo. Notou que a gente está falando aqui de cultura ocidental, os deuses orientais, o cacete a quatro, mitologias, e parece que é tudo igual, a base é igual para todos? Notaram isso? Sempre tem o Deus Supremo, esse Deus Supremo tem o filho, sempre tem a contrapartida. Isso? Sabe o que é isso? Isso é o seguinte, é que eles chamam de... É o ser humano que cria, certo? Então é uma consciente, é o inconsciente coletivo que acaba criando os deuses e a mitologia. Então por isso que é parecido os deuses nórdicos, é mais ou menos parecido os gregos, como a gente fez aqui, os imperadores, era batido para o imperador sagrado no Japão, o faraó é sagrado na coisa, tudo esse lance da mentalidade do ser humano que cria os seus deuses, a sua mitologia. É, eles são tão parecidos que às vezes as pessoas chegam até a confundir, acham que é tudo uma coisa só, né? Falam, o equivalente de Zeus na mitologia nórdica é Odin. Mas não é equivalente porra nenhuma, é totalmente diferente um do outro. É, um filósofo uma vez falando, eu agora não vou lembrar o nome do filósofo, mas é um filósofo pré-socrático, que falou uma coisa muito interessante sobre isso, que se as vacas criassem uma mitologia ou uma religião, os deuses delas iam ser vacas, né, cara? Então, tipo, na verdade, independente de em que região do mundo a gente se encontra, nós temos as mesmas necessidades, os mesmos medos, os mesmos desejos, as mesmas aspirações. Então a nossa mitologia vai ser parecida, né, em certos aspectos. Das vacas não seria mitologia, seria mutologia. I É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte do podcast sobre mitologia. A segunda parte vocês podem conferir na sexta que vem. Até lá.